Gênesis 26, já preguei para vocês do versículo 1 até o versículo de número 22. Nos últimos domingos anteriores, nos últimos dois domingos, hoje nós leremos uma porção de texto menor e terminaremos a série do domingo que vem, se Deus permitir, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas hoje nós leremos a partir do versículo 23 até o versículo de número 25. Se você perdeu os dois primeiros sermões da série, que Deus usou para abençoar muitas vidas, vá lá ao canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Guará 2. Clique no YouTube IPGII, você acha o nosso canal. Está lá o abridor de poços e também o homem cuja vida é um sorriso. Certamente o Espírito vai abençoar esse seu coração através dessas mensagens. Assim diz a palavra do Senhor. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, vamos ler comigo 25, vocês? Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Pai, quem somos nós para estarmos aqui de pé diante da tua presença? Pai, nós somos pecadores. Pai, desde que nós nascemos, Deus, ó Pai, nós ofendemos o Senhor por causa da natureza pecaminosa que há em nós. E se não bastasse esse pecado original, que é essa natureza terrível que habita dentro de nós, nós ainda temos nossos pecados atuais, Senhor, que ofendem a tua santidade e são mais hipócritas a cada dia, ó Deus, quanto mais conhecemos a tua palavra. E se o Senhor fosse nos tratar tal como nós merecemos, Senhor, nenhum de nós estaria em pé aqui, mas verdadeiramente nós já estaríamos queimando no fogo do inferno, no lugar de ira eterna. Mas muito obrigado, Santo Deus, porque tu deste a teu único Filho, Cristo Jesus, na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos pelo privilégio, Deus, que tivemos de haver sido salvos por ele. Ó Deus, de ter sido encontrados por essa grande salvação. Mas, Santo Deus, nós não fomos salvos para esquecer do Senhor e esperar para te conhecer só no dia final, não. Nós somos salvos para a santificação, Senhor. Para que o Senhor vá tirando a lama de nós e para que nós te conheçamos cada dia mais e mais, tendo comunhão íntima contigo, tendo um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Ó Deus, nós ficamos tão perplexos, Deus, quando muitas vezes que levam teu nome, algumas pessoas que levam teu nome, não conhecem o Senhor, não têm intimidade com o Senhor, nunca, Deus, perceberam tua presença graciosa enchendo o seu coração de alegria e paz. Mas, Deus, nesta noite, venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro, Deus, de maneira graciosa. Venha aquecer o coração do teu povo. Deixa-nos conhecer-te mais, Senhor. Nós queremos conhecer-te mais, Senhor. Resplandece a tua glória na face de Cristo para nós. Enche-nos do Espírito Santo e que essa igreja seja quebrantada diante da presença gloriosa do Senhor nessa noite hoje aqui. O povo não merece, o pregador que é mais pecador não merece, mas Cristo Jesus merece. Ele deu a vida na cruz. Então mostra-te a nós, Senhor. Glorifica teu nome ao resplandecer tua glória diante de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados irmãos e irmãs. Qual foi o momento mais importante da sua vida? Pense comigo. Dê uma olhada para trás na história da sua existência. Eu quero lhe perguntar em nome de Jesus nesta noite, atento à mensagem. Qual foi o melhor momento da sua vida? dos grandes momentos da minha vida, amados irmãos, aconteceu como um presente que Deus me dava próximo ao meu aniversário, no dia 7 de abril, no ano de 2005, quando minha esposa deu entrada na clínica presbiteriana Madre Hijo, em Santiago, com dores de parto. E depois do meio-dia, nasceu meu primogênito. Ela com dores de parto, gemendo muito, num parto normal, difícil. Mas quando aquele menino que está sentado ali em cima do lado dela nasceu, e eu peguei nos braços, ele não chorou tão brevemente, mas de repente a gente o levou para aquele lugar da incubadora onde a criança aquece. E eu botei minha mão, e tem uma foto que ele pegou meu dedo assim, e ali eu botei a mão na cabeça dele e consagrei ele ao Senhor, e ele não tem opção. Se ele se desviar, a mão de Deus vai cair sobre ele. Né? Ele foi consagrado. Né? Aquele dia, irmãos, foi maravilhoso para o meu coração. Eu nunca imaginei que um amor poderia brotar de maneira tão forte, tão natural, tão marcante. Mas, ainda assim, aquele dia não foi o dia mais importante da minha vida. Qual é o dia mais importante da tua vida? Nesse texto, amados irmãos, nós encontramos nosso querido amigo patriarca com o qual já nos afeiçoamos em Berseba. Você se lembra muito bem na primeira mensagem que Deus apareceu para ele, renovou as promessas, confrontou-o no seu pecado e o abençoou de maneira que ele produziu a 100 por 1 com 10.000% de resultado. Você se lembra na segunda mensagem que nós ouvimos que ele, então, porque foi prosperado, se tornou invejado dos filisteus, que entulharam seus postos. Seu próprio amigo, o rei dos filisteus, Abimeleque, o expulsa de Gerar. Depois ele vai para o campo de Gerar, reabre os postos que seu pai tinha aberto. Os filisteus, outra vez, lhe entulham os postos. E, de repente, então, com seus homens, ele abre um outro poço. E os filisteus parece que estavam à espreita, dizendo: esse poço é nosso. E ele bota o nome do poço de Ezeque, que significa contenda. Depois você vai se lembrar conosco que ele sai dali e abre outro poço, feliz da vida, porque encontrou água, porque ele precisa sustentar a sua família, seu gado e todos aqueles que dependem dele. E aí parece que os filisteus, de novo, os pastores de Gerar, estão espreitos, dizendo: a água é nossa. E ele bota o nome do poço de Sitna, que significa inimizade. E depois de tanta luta, irmãos, ele se afasta mais um pouco e abre outro poço. E a água flui do poço e não brigam por ele. E ele bota o nome do poço de Reobote. E Reobote significa lugar amplo e espaçoso. Depois de cessar a contenda, a Bíblia nos conta que Isaac vai para Berseba. Berseba, amados irmãos, é um lugar muito importante na vida de Isaac. Quando ele era menino, nas suas peregrinações, seu pai foi para Gerar e fez uma aliança também com Abimeleque, pai desse Abimeleque que brigou com Isaac. Era o rei anterior dos filisteus. E aí, então, querido, só que Abraão conta a mesma mentira que Isaac contou. Isaac era menino, já sabia. Então, ele conta que Sara não era sua mulher, mas era sua irmã. No caso de Abraão, é meu irmão, com medo dos homens da região. E Abimeleque leva Sara para dentro do seu harém. E, de repente, à noite, ele sonha. O Senhor lhe aparece e fala com ele que ele vai ser amaldiçoado porque ele tomou a mulher de um profeta de Deus. Então, Abimeleque repreende Abraão. Abraão ora pela família de Abimeleque. Abimeleque dá uma ofertona para Abraão, dá gado, dá boi, dá um monte de coisa. E Abraão sai dali e vai morar num outro lugar chamado, onde ele abre um poço, onde não tem briga. E o nome desse lugar, Abraão bota o nome de Berseba. Por quê? Porque depois de um tempo, Abimeleque ficou com medo e veio com Ficol e com Ausate para fazer um pacto com Abraão, porque ele era abençoado por Deus. E Abraão botou 7 cordeiras de lado e para dar para Abimeleque. Abimeleque perguntou para ele: o que significam essas cordeiras aqui? Ele falou assim: significa que eu estou fazendo um pacto com você diante de Deus, que esse poço é meu. E ali, então, ele botou o nome daquele lugar de Berseba, que é Berseba, que significa o poço do juramento, o lugar da aliança. Isaac cresceu muito tempo da sua vida naquele lugar. Então, é como que, se depois de um tempo de grande conflito e encrenca, ainda com a bênção de Deus no meio da sua peregrinação, é como se Isaac voltasse agora para o lugar da sua infância. Quando Deus leva Abraão para sacrificar Isaac, provavelmente eles moravam em Berseba. É o lugar da infância, da adolescência de Isaac. E ele volta para Berseba, amados irmãos. E em Berseba, Isaac, mesmo tendo sido muito abençoado, tendo se casado com Rebeca, tendo tido dois filhos preciosos como resposta de oração, a Bíblia diz que nesse momento, Isaac experimenta o melhor momento da vida. O melhor momento da vida. E eu desafio você a ouvir essa mensagem. Se você já experimentou alguns dos melhores momentos de sua vida, que o seu coração se deleite e que você deseje experimentá-los de novo. Mas se você ainda não experimentou os melhores momentos da sua vida, que ao ouvir essa mensagem você diga: Deus, eu gostaria de te conhecer mais. E peço sinceramente ao Senhor a bênção de me dar o privilégio de experimentar o melhor momento da vida. Esse é o tema da mensagem para quem vai botar no site. Ao olhar para o texto, irmãos, o Senhor nos revela que o melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 24, diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Leia para mim até aí onde eu li, por favor. Mesma noite, naquele dia em que Isaac chega cansado da viagem a Berseba, levando a sua família e toda a sua caravana com toda a riqueza, na mesma noite o Senhor aparece a ele. O texto não especifica como. Provavelmente pode ter sido num sonho, ou Deus pode fazer como fazia com Abraão, tendo tomado forma de homem, se revelado a Isaac. O texto não especifica. Mas o texto diz que naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Amados irmãos, o melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. É quando Deus se deixa conhecer. Isaac é filho da promessa, filho da aliança. Ele cresceu dentro do pacto. Deus já tinha falado com ele aquela vez em sonho para ele ficar em Gerar. Mas agora, amados amigos e irmãos, a Bíblia diz que o próprio Senhor se lhe apareceu. O Senhor se revelou a ele. O Senhor deixou que ele o conhecesse mais, mesmo sendo um filho da aliança. Que bênção maravilhosa, irmãos, é que Deus retire o véu de si e permita que sua glória seja resplandecida diante de seu povo, para que esse o conheça mais. O melhor momento da vida de Isaac, mas da sua vida e da minha vida, é o momento no qual Deus tira o véu. E quando Deus tira o véu, Deus aparece para ele, mostrando que está comprometido com seu filho, porque diz: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Deus está dizendo a Isaac que tem uma aliança com ele. O próprio Isaac é o filho da promessa, filho esperado por 25 anos. Ele é o cumprimento dessa aliança. Ele existe porque Deus é o Deus fiel. E agora esse Deus aparece para ele. E ele já tem aí, amados irmãos, provavelmente os seus 80 anos. E Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o Senhor Yahvé, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus imutável, mas um Deus que está em aliança com todos aqueles que creem nele, que creem na sua palavra, que creem nas suas promessas. Deus aparece para Isaac e diz para Isaac: você está debaixo da promessa que eu fiz com seu pai. Louvado seja Deus, irmãos. O melhor momento da vida é quando Deus tira de si o véu e nos deixa conhecê-lo mais. Quanto você conhece o Senhor? É óbvio, irmãos, que nunca nenhum de nós vai conhecer a Deus em sua plenitude, nem na glória, porque um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua incompreensibilidade. Deus é incompreensível. O que significa isso? Que eu não conseguirei conhecê-lo exaustivamente nunca, jamais. O grande pastor, pregador e teólogo Agostinho de Hipona dizia: finitum non capax infinitum. É impossível que o finito possa conter dentro de si o infinito. Deus é o infinito. Nós jamais teremos a capacidade de conhecê-lo em sua plenitude. Mas nós podemos conhecê-lo até onde ele queira se revelar. E até onde conhecer a sua glória não se transforma em destruição para nós. Então, amados irmãos, o melhor momento que eu e você como cristãos podemos ter na vida são os momentos nos quais nós temos comunhão com Deus. São os momentos nos quais, mesmo já conhecendo o Senhor nos dá uma percepção maior da sua graça e nos permite que o conheçamos ainda mais e mais. Vocês se lembram do nosso querido Moisés, que foi usado para libertar os descendentes desses homens aqui do Egito? Vocês se lembram, queridos amigos e irmãos, que ele vai ficar 40 anos no deserto com seu sogro? E quando ele tem 80 anos, ele vem para a região ocidental do deserto, para pastoreando as ovelhas de seu sogro, um homem muito rico. E quando ele vê uma sarça, um arbusto, uma árvore queimando, e o fogo estava ali forte e não consumia, amados irmãos, a árvore continuava queimando. E ele diz: vou me aproximar para ver essa maravilha. E era Deus se revelando naquela sarça. E quando Moisés se aproxima, o Senhor diz a Moisés: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor diz a ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus da aliança. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e vim livrá-lo. Vou usar você. Vocês já ouviram uma mensagem nesse texto esse ano? Mas Moisés pôde contemplar a glória de Deus. Mas depois, irmãos, de contemplar a glória de Deus e já ter comunhão com o Senhor e ver as maravilhas do Senhor, amados amigos e irmãos, no Egito, e depois ver Deus descer no Monte Sinai, quando o povo de Deus, amados amigos e irmãos, peca construindo bezerro de ouro, o Senhor diz a eles que devem tirar de si suas joias. E agora Deus fala que não andará mais no meio deles. E Moisés fica tremendamente triste. E aí, então, no meio daquela crise, depois que são disciplinados aqueles que estão contra o Senhor, perdendo sua própria vida, Moisés, numa conversa com Deus, lá em Êxodo, capítulo 33, ele diz: Senhor, o Senhor diz que me ama, diz que a tua graça está sobre mim, mas o Senhor não me declarou nem teu caminho, nem tua vontade. Deus falou: eu vou com você, Moisés. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me tire daqui. Quase que diga: me mate nesse deserto, se o Senhor não estiver ao meu lado. É alguém que tem consciência do valor da intimidade, da comunhão com Deus. E Deus fala com ele assim: Moisés, minha presença irá contigo, eu te darei descanso. E aí Moisés, num arrobo de ousadia, diz assim: Senhor, mostra-me. Mostra-me a tua glória. Naquela linguagem de intimidade, mostra-me a tua glória. E Deus diz a ele: eu vou te colocar na penha, vou botar minha mão, vou passar proclamando a glória do Senhor diante de você, e você me verá por trás, porque ninguém, nenhum homem pode ver a glória do Senhor e viver. Amados amigos e irmãos, Moisés pôde conhecer mais de Deus. E eu e você podemos conhecer mais a esse Deus, nos humilhando na sua presença, clamando ao Senhor em oração, esperando a iniciativa do Eterno, porque foi ele quem apareceu a Isaac. Veja bem que não é Isaac que determina o dia, mas nós devemos buscá-lo e clamá-lo. E o próprio Isaías já nos disse hoje: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está. Nós podemos buscar a sua presença, nós podemos conhecê-lo mais. E a prova é, amados amigos e irmãos, que na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe por que eu e você podemos conhecer mais de Deus? Porque Deus se fez carne, se fez homem, sem deixar de ser Deus, vive uma vida de plena obediência nesse mundo, é cravado na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu. E agora, então, nós que cremos em Jesus, fomos justificados pela graça, mediante a fé, e agora somos a habitação do Espírito, e agora Paulo diz que nós podemos contemplar o resplendor da glória de Deus revelado na face de Cristo. Eu e você podemos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo e contemplar a majestade, a grandeza, a graça, a bondade do Senhor. Nós podemos conhecê-lo mais, amados amigos e irmãos. O melhor momento da vida é quando você se esvazia de si. É quando você morre para si mesmo. É quando você deixa todas as efemeridades de lado. E você prioriza Deus. E você tem fome de Deus. E você busca a comunhão com Deus. E você é cheio do poder, da presença, da graça, da pessoa maravilhosa, do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você já teve momentos de comunhão tão preciosos com o Senhor, que você ou chorava pelos seus pecados, ou foi orar e de repente não conseguia nem falar mais, só conseguia ficar quietinho ali, sorrindo, se alegrando, adorando e percebendo a graça do Senhor Jesus na sua vida. Nós temos inúmeros personagens reformados da nossa teologia que viveram momentos preciosos como esse na história. O grande pregador Charles Spurgeon dizia que os momentos que ele tinha mais comunhão com Deus é quando ele estava no púlpito pregando e ele sentia como que se o Espírito Santo de Deus pairasse sobre a vida dele enquanto ele entregava a mensagem do Senhor. Outros homens e mulheres de Deus, quando dedicavam-se em tempos de oração, perdiam-se de si mesmos. Ah, amados irmãos, uma frase do grande pensador francês Blaise Pascal, que, de repente, ele, no momento de oração, clamava ao Senhor, e, de repente, ele diz, então, Deus veio ao encontro, glória, glória, graça, fogo, poder, louvado seja o Deus eterno. Amados irmãos, quanto nós conhecemos o Senhor? Depois de uma grande crise, de um grande conflito, de muitas bênçãos, Deus mostra para Isaac o melhor momento na vida é o momento quando Deus tira o véu. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa buscar o Senhor. Como você não conhece o seu Deus como deveria conhecer? Como você só o conhece, talvez, intelectualmente, mas você não aprendeu a amá-lo e meditar nas afeições maravilhosas que ele revela na sua palavra? Uma das práticas, amados irmãos, de uns personagens das histórias que nós amamos, que são os puritanos ingleses, é que eles meditavam nas Escrituras. Eles pegavam um versículo e eles pegavam uma palavra e pensavam que Deus é santo e ficavam pensando naquela palavra e pensavam naquela palavra da perspectiva de Deus e pensavam no que significava a santidade de Deus com respeito a nós, porque nós éramos pecadores. E pensavam na perspectiva da santidade de Deus e da sua ira caindo sobre o pecado e a necessidade de Jesus. E depois eles pensavam sobre a santidade que a igreja deve ter para fazer a diferença no mundo e que a igreja tem que se arrepender. E eles pensavam na pecaminosidade do mundo e pensavam que quando Deus eterno viesse sobre o mundo, a ira desse Deus ia cair sobre um Deus santo. Eles tomavam aquela palavra, aquele atributo de Deus e se quebrantavam e choravam e eram cheios do Espírito Santo em momentos maravilhosos de oração. E hoje, nós enchemos a boca para falar dele. E não conhecemos o Deus deles. Não temos a comunhão que eles tinham com o Senhor. Hoje o Senhor está dizendo para você que se você buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, se você fizer como Jeremias disse, buscar o Senhor, você pode achá-lo. Você pode achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso, serei achado de vós e farei mudar a vossa. Que Deus te permita conhecê-lo mais, irmão. Que você, nessa semana, separe tempo para conhecê-lo mais. Que você, talvez, pare um dia, um dos horários de almoço, e diga, eu não vou almoçar essa semana, eu vou jejuar. Eu vou parar no trabalho, eu vou para o banheiro, vou ficar sozinho, eu vou orar ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer-te mais. Nós precisamos, irmãos, conhecê-lo mais. Que nada te atrapalhe e tire de você a bênção maravilhosa de conhecer ao Senhor e prossegui-lo, prosseguir conhecendo cada dia mais e mais. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu. Você tem tido comunhão com o Senhor? Você tem se quebrantado na presença do Senhor? Você tem orado essa semana, irmãos? Eu estava falando com um pastor amigo que não mora em Brasília e fiquei feliz demais. Ele virou para mim e falou assim, varão, ore por mim. Eu estou numa jornada de 30 dias de jejum. Eu falei, opa, rapaz, coisa maravilhosa. Eu falei, então a unção está vazando pelos poros. Né? E eu falei, outra coisa, mas a tentação está violenta, porque Jesus jejuou 40 dias e a tentação não foi forte, não foi fácil. Mas ele me contava o seguinte, falou assim, meu amigo, pastor presbiteriano, dizia, está sendo tão bom, eu estou lendo as escrituras e parece que as verdades saltam diante dos meus olhos, e eu estou tendo um momento, eu sinto muita fome durante o dia, mas eu estou tendo um momento de quebrantamento e restauração na presença do Senhor. Muitas vezes, irmão, você vive lutas e angústias e não jejua um dia sequer. Se você quer conhecer mais a Deus, invista nesse negócio. Se Deus tirar o véu, vai ser a melhor experiência que você pode ter na sua vida. O melhor momento da vida, amados irmãos, é quando Deus tira o véu. Mas o texto tem mais a nos dizer. O melhor momento da vida não é só quando Deus tira o véu. O melhor momento da vida se dá quando Deus tira o medo. O melhor momento da vida se dá quando Deus tira o véu. Mas o melhor momento da vida se dá quando Deus tira o medo. Você vai ler para mim o versículo 23, até contigo, certo? Até a expressão contigo. Leia, por favor, pode ler. Vamos ler todos, irmãos. Eu não ouvi todo mundo lendo, vamos lá? Na mesma noite, todo mundo, vamos lá? Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Até aí, Santa Mulher de Deus. Só até eu contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Irmão, por que que Deus aparece, diz para Isaac que tem um compromisso com ele, e logo em seguida diz para ele, não temas. Por que que Isaac está com medo, irmão? Ele tem motivo para estar com medo? E aí eu quero, irmão, chamar você não só a fazer uma análise do que sucede com Isaac, mas fazer uma análise da sua vida. Porque você é um crente fiel, e de repente, então, você está firme no Senhor, e vem algum grande problema, alguma grande luta na sua vida, e você fala, não estou nem aí, estou firme. E vem outra, você fala, não, eu estou beleza, eu venci, eu não aguento, eu aguento. E vem outra, você fala, não, eu sou forte, eu estou firme em Cristo Jesus. Mas vem 5, vem 6, vem 7. Irmão, tem vezes que os problemas vêm, é no time todo, é de turma. É um dia, uma hora, um atrás do outro, de repente, irmão, eu conheço gente que enfrentando um problema só estava firme, mas quando vem uma dúzia de problemas, duas dezenas, então essas pessoas começam a ficar amedrontadas, assustadas, deprimidas. Não é à toa que Deus fala, não temas para Isaac. Deus falou para Isaac que ele tinha que estar em Gerar, que ia abençoá-lo. Deus restaurou Isaac, livrou dos seus pecados. Deus deu uma colheita gloriosíssima para Isaac, mas de repente entra aquela praga miserável que nós estudamos semana passada, que nós vemos dentro de casamentos, dentro de relacionamento de irmãos dentro de casa e dentro da igreja do Senhor Jesus, que é esse pecado maldito chamado inveja. E você se lembra que inveja o Isaac, irmão? Ele prosperou, ficou riquíssimo, mais forte que todos eles. Mas o que, que adianta ter dinheiro e ser odiado pelos seus amigos? Ele tem muito dinheiro, tem muitas riquezas, mas agora os filisteus vão lá e entulham seus poços. Abimeleque, o rei que era seu amigo, que o confrontou no seu pecado, fala, vai embora daqui, você é mais forte do que nós. E ele vai para o vale de Gerar, reabre os poços que seu pai abriu, os filisteus entulham tudo, irmão. Um problema, dois problemas, três problemas. Ele parte para o lugar, abre um poço com água nascente, água viva, brotou logo. A comissão da briga, da encrenca, do problema, da chatice, aparece, amados irmãos. E de repente, então, ele, vamos embora, não vamos brigar. Ele era mais forte, podia ter dado uma costa em todo mundo, mas ele é crente, ele anda com Deus, ele é pacífico. Então ele fala, vamos embora, turma, vamos embora, desfaz a tenda, vamos embora, abre outro poço, a turma vem encrencar de novo, amados amigos e irmãos. Só encrenca, só problema, só confusão. Depois ele abre um poço e dá certo, irmão, mas quando a gente pega os problemas de turma, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, Isaac, irmão, é pecador. É um dos pais do Antigo Testamento, mas ele tem medo, ele está com medo. Onde vai, só arruma confusão. E eu não sei, o texto não está dizendo. Você acha que Deus está dizendo não temas à toa? É porque ele está com medo. O texto não fala, mas talvez ele está dizendo, meu Deus, o que é que vai vir agora? Eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu estou tentando ser crente, eu estou tentando andar com o Senhor. E depois que eu fui confrontado pelo Senhor, fui restaurado na minha vida, o Senhor me abençoou. Mas só veio problema, só veio encrenca. Amado amigo e irmão, a situação do patriarca não é fácil. E Deus aparece para ele, diz, eu sou você, meu filho do pacto, eu tenho um compromisso contigo. Diz, não tenha medo. Eu sou com você. Não tenha medo, Isaac, porque eu estou com você. Não importa a confusão, Isaac. Não importa a crise, Isaac. Não importa a traição dos amigos, Isaac. Não importa a inveja de pessoas das quais você confiou, Isaac. Isaac, eu estou com você. Isaac, eu tenho um pacto com você. Isaac, você é o filho do sorriso. Você é a minha promessa. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu te carrego no colo, Isaac. Não temas, Isaac. Coragem, Isaac. Fique firme, Isaac. Ei, Isaac. Quase que eu falei em nome de Jesus, mas não tinha Jesus aqui ainda. Mas fique firme em nome de Jesus, você, crente de impedidores. Irmãos, e Deus dá razão, Deus está com ele. E quando eu olho para esse confronto maravilhoso de Deus para com o coração de Isaac, para essa palavra bendita, eu me lembro que o mandamento que mais aparece na Bíblia é não temas e não temais. Pelo menos 365 vezes na Bíblia. E é um para cada dia do ano. Para mim, para você, não temas. Deus está dizendo para você, não temas, não temas. Todo dia Deus diz para você, não temas, não temas, não temas, não temas. Coragem! É assim, amados irmãos. Lembrem de Josué? O grande Moisés vai ficar no deserto, não vai entrar na terra. Agora Josué é o general. O que o Senhor diz a ele? Não te mandei eu ser forte e não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lembra o povo sofrendo a ameaça do exílio, reis pagãos, situação terrível. Deus levanta Isaías para dizer para o povo, não temas, porque eu te chamei-te pelo nome, tu és meu. Não temas. Lembra de José, amado irmão, querendo fugir? Então, o anjo aparece para ele em sonho e diz o que para ele? Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Lembra os pastores, quando vem o anjo, eles estão perplexos, nunca viram algo tão glorioso assim, e o anjo diz a eles, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas lembra das mulheres que foram embalsamar Jesus? Então, irmãos, elas chegam ali, vem a pedra removida, e o anjo diz para elas, não temais, porque buscais entre os mortos ao que vive, vim de ver de onde ele jazia. Ele ressuscitou, não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembra, irmão, naquele dia em que os discípulos trabalharam o dia inteiro com Jesus, ele multiplicou os pães, ficou para trás para orar, os mandou no meio do mar, e de repente uma tempestade os assola na primeira vigília da noite, e Jesus só vai ao encontro deles na terceira vigília, amados irmãos, depois de 3 horas da manhã, e Jesus vem caminhando sobre o mar, eles já estão pensando que vão morrer, eles veem aquele vulto de longe, eles dizem, é um fantasma, socorro! E Jesus grita, sou eu, não temais! Se você, meu irmão, está enfrentando uma grande tempestade, uma tempestade na sua vida financeira, uma tempestade nos seus relacionamentos, uma tempestade na sua vida espiritual, e de repente, então, de longe aparece que vem mais um problema, escute o Senhor Jesus dizer, sou eu, não tem mais! Eu estou no controle de tudo. Eu domino todas as coisas. Se você está enfrentando um problema relacional, eu sou o soberano. Eu estou no controle, não temas. Eu estou contigo. Se você está enfrentando um problema financeiro, não temas. Eu estou contigo. Se eu estou tirando o pastor da sua igreja e levando para outro lugar, não temas. Eu sou o senhor da igreja. Não temas. Não tenha medo. Se Deus deu Jesus na cruz por você, não vai cuidar de você no meio dessa dificuldade. Preste atenção. Quem armou a tempestade para você foi o Senhor. E no meio da tempestade, Ele vai revelar a glória dEle. Vai quebrantar seu coração. Você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. E o medo será arrebatado da sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Não deixe o medo, irmão, neutralizar a sua vida. Porque a pessoa que fica com medo, ela diz, ai, meu Deus, eu estou com medo. Está chovendo, eu não vou sair. Porque se eu sair, eu vou gripar. E se eu gripar, eu vou ficar com febre. E se eu ficar com febre, eu vou deitar na cama. E se eu tiver febre, deitar na cama, eu posso ter uma convulsão. Eu não vou trabalhar. Minha família vai morrer de fome. O medo te enche de ansiedade. O medo bata a retirada da sua vida em nome de Jesus. Seu Deus é o soberano dos reis da terra. Ele está no controle de todas as coisas. Irmão, quando nós temos comunhão íntima com Deus, Ele retira de nós o medo. Ele retira de nós o medo. Ele vem ao nosso encontro no meio da tempestade e nos anima, nos fortalece para seguir adiante. Ainda que a situação que nós vivamos seja a situação mais ilógica, mais inacreditável, nós vamos ter paz no meio da tormenta, porque o Senhor está conosco. Um dos hinos que eu mais gostava no Chile diz assim, ó, puedes tener paz en la tormenta. Você vai entender em espanhol. Fé e esperança, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. O Senhor diz para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor diz para você, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, faça como quando Jesus disse a Paulo, preso em Jerusalém, fizeram um pacto para matá-lo. À noite o Senhor aparece do lado dele e diz, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também o faças em Roma. Coragem, irmão. Coragem, irmã. Não temas. O Senhor é contigo. Me ajuda a animar seu irmão. Diga para ele coragem nessa noite. Fala, coragem. Fala para ele, não temas. O Senhor é contigo. Dê um abraço do seu irmão. Talvez o irmão que está do seu lado está em crise. Está num problema terrível. Dê um abraço forte e fale para ele. Não temas. Coragem. O Senhor é contigo. Amém, meu irmão? Que nós nos mantenhamos de pé. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ele domina sobre todas as coisas. Mas eu quero lhe perguntar, você já viveu o melhor momento da sua vida? Ou você espera viver momentos tão gloriosos como o que você já viveu no passado, ainda no futuro? Eu ainda quero, irmãos, viver gloriosos momentos com o Senhor nesta vida, porque na eternidade eu sei que terei a alegria de estar em sua presença todos os dias. E o melhor momento da vida, como temos visto, é quando Deus tira o véu, é quando Deus tira o medo, mas é quando Deus deixa a bênção. O melhor momento da vida é quando Deus tira o véu, é quando Deus tira o medo, mas é quando o Senhor deixa a bênção. Eu vou ler o versículo de número 24 uma vez e você vai ler outra vez. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Vocês, irmãos. Deus promete e Ele cumpre. Ele deixa para Isaac, no melhor momento da vida, a sua bênção. Deus diz para ele, eu vou te abençoar, Isaac. Isaac já é uma bênção, irmãos. Ele é a bênção, ele é a resposta de oração. Ele é um dos representantes do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Um dos tipos de Cristo. Ele já é a bênção. E Deus já o abençoou, e Deus promete mais ainda, eu vou te abençoar. No melhor momento da vida, Deus deixa sobre nós a sua bênção, amado irmão. Mas Deus diz para ele, eu não só vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência. Deus já prometeu isso a Abraão. E a bênção de Deus, irmão, é um sinal da sua fidelidade, porque ele disse, eu vou multiplicar a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus está dizendo, eu sou fiel. Eu vou cumprir minha palavra. Eu vou te abençoar porque eu fiz um pacto com Abraão. E tudo que eu prometo, eu cumpro. Eu sou fiel a mim mesmo e à minha palavra. Irmão, Deus deixa sobre Isaac a sua bênção. A bênção de andar com Deus. A bênção da presença de Deus. A bênção da multiplicação da descendência. A bênção da fidelidade do Deus que cumpre as suas promessas. O Deus que cumpre a sua palavra. O Deus no qual nós podemos confiar. Queridos amigos e irmãos, louvado seja Deus, porque Deus deixa a sua bênção. Irmãos, nós precisamos entender essa palavra bênção. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote Arão impetrava a bênção era assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Irmãos, a bênção era proteção, era paz, era misericórdia, mas o cerne da bênção é o resplendor da face de Deus. A maior bênção é conhecer a Deus, é contemplar a glória de Deus. Quando Deus diz para Isaac, eu te abençoarei, a maior bênção que o homem pode ter é conhecer a Deus. Deus está dizendo para Isaac que vai andar com ele sempre e que vai dar a ele a maior de todas as bênçãos, que é ser um patriarca que conhece o seu Senhor. Louvado seja Deus, amados amigos e irmãos. O salmo mais missionário do Saltério diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todas as nações a sua salvação. O que, que o salmo diz? Se nós conhecemos a Deus, se nós somos cheios da presença de Deus, se nós contemplamos o resplendor da glória de Deus na face de Cristo, as nações conhecerão o Senhor. Porque nós não conseguiremos nos calar. O salmo diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Irmãos, Deus deixa a bênção, a promessa e a maior bênção é conhecer a Deus, é andar com Deus, é viver em sua presença. O descendente imediato de Isaac é Jacó. E vocês se lembram que Jacó significa enganador. Ele foi um menino que já começou puxando o calcanhar do irmão. O irmão era, desculpa usar a palavra, um Zé Mané. Na linguagem dos jovens, que só queria curtir o prazer do mundo, vendeu a primogenitura por um cozido de lentilhas. E depois, Isaac, por instrução da mãe, rouba a bênção e é obrigado a fugir, porque senão seu irmão vai matá-lo. 20 anos depois, ele volta, abençoado por Deus, Jacó, com 4 mulheres e 12 filhos, uma imensa fortuna. Sabe que seu irmão vem a seu encontro com 400 homens. Separa 550 animais e os divide. E depois divide a família em 4 partes e cruza com todo mundo o Val do Jaboque. E quando ele está chorando na presença de Deus, com medo de Esaú, achando que Esaú é o inimigo mais forte que ele vai ter, Deus toma forma de homem e vem lutar com ele. E aparece um varão, e a Bíblia diz que luta com Jacó a noite inteira. E Jacó, força daqui, força de lá, e luta com ele, e Deus se deixa vencer naquele dia. Porque se o Senhor só falasse assim, morre, Jacó estava acabado. Mas o Senhor tomou forma e lutou com Isaac a noite, com Jacó a noite inteira, e Jacó agarrou no Senhor, e quando estava amanhecendo, Jacó grudou no Senhor e falou assim, não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E o Senhor perguntou para ele, como é que você chama? Ele falou, eu chamo Jacó, enganador, safado, é meu nome. Deus virou para ele, vou botar seu nome de Israel. Israel significa príncipe de Deus, aquele que luta contra Deus e venceu. E aí então ele levanta daquele lugar e bota o nome de Jacó Peniel. Peniel significa a face de Deus. Ele diz, porque eu lutei, eu vi a face de Deus e não morri. E quando o Senhor está saindo, o Senhor toca na coxa dele, no nervo da coxa dele, e ele nunca mais, irmão, andou direito, ele mancou o resto da vida e viveu humilhado para mostrar que quem anda com Deus não tem de onde se ensoberbecer. E ainda que seja um dos pais da fé, e ainda que seja cheio da presença de Deus, e ainda que seja transformado por Deus no seu caráter, vai mancar para entender que a glória na sua vida é de Deus e não de si mesmo. Mas Jacó, quando viu o Senhor, diz, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Deus deixa isso acontecer, irmão. Você não está por acaso aqui hoje, não. Talvez você veio aqui para ouvir essa palavra e Deus está falando com você. Eu quero te dar para você o melhor momento da sua vida. Agarre hoje no Senhor e diga: Senhor, eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou parar de clamar enquanto o Senhor não abrir os céus e descer. Eu não vou parar de clamar enquanto o teu Espírito não mudar a minha vida, não me dar vitória sobre esses pecados miseráveis. Eu não vou parar enquanto o Senhor não entrar na minha casa, abençoar o meu lar. Irmão, hoje é dia de você clamar a bênção de Deus. E a bênção de Deus é conhecê-lo e ser transformado no seu caráter pela palavra desse Deus maravilhoso. E a bênção de caminhar com ele todos os dias. Irmãos, implicações óbvias desta mensagem, que nos mostra o melhor momento da vida, que é quando Deus tira o véu, quando Deus tira o medo, quando ele deixa a sua bênção. As implicações práticas são a resposta de Isaac depois desse aparecimento. O que, que o texto diz no versículo 25? Olha o que, que o texto diz, eu vou ler. Melhor, você lê para mim, lê para mim. Vamos lá? Um, dois, três, lê, por favor, toda a igreja. Então... Irmão, já não é mais ponto do Senhor, do sermão, é aplicação. Depois que a gente encontra com Deus e tem o melhor momento da vida, as nossas prioridades são reordenadas. A primeira coisa que Isaac faz, sabe o que é? É levantar um altar onde haverá sacrifício e onde o nome do Senhor será adorado. Depois, amados irmãos, ele levanta a sua tenda. Depois de cultuar a Deus, agora ele investe no lugar onde vai morar a sua família. Onde ele vai construir um lar. E aí, depois, em terceiro lugar, amados amigos e irmãos, os seus funcionários começam um novo empreendimento. E o que é que ele faz? Ele abre um poço. É, amado irmão, a implicação do texto para nós. Quando nós temos o melhor momento da vida e nos encontramos com o Senhor, a primeira coisa que acontecerá é que a nossa vida vai se tornar um altar. Nós não vamos viver mais para nós mesmos. Nós construímos aqui essa casa, irmãos, para ser um lugar de culto e adoração. Mas você não tem que adorar só quando está aqui. Quando você sai daqui, o templo é você. A sua vida é um lugar de culto. Deus tem que ser adorado. Você tem que ter tempo para adorar o Senhor, para ler a sua palavra. E se houver culto na sua vida, quando você entrar aqui, você vai adorar de verdade. Você terá a consciência de que Deus está com você a todo momento, de que a sua vida é vivida sempre diante da face de Deus. E você temerá o pecado, não por temor aos homens, mas porque você sabe que o Senhor está ali e que você o adora 24 horas. Deus se tornará a primeira prioridade da sua vida. Mas depois que você tiver o melhor momento da sua vida, a sua vida se torna um altar, mas você então edifica a sua tenda. Você não vai colocar trabalho em primeiro lugar, riqueza em primeiro lugar. É lógico que você vai cumprir sua responsabilidade, mas você vai edificar sua tenda. Você vai edificar seu lar. Você vai ler a Bíblia com seus filhos. Você vai orar por eles. Você os corrigirá quando eles pecarem. Você não terá medo de confrontá-los nos seus pecados. Você vai abençoar sua esposa. Você vai edificar uma família varão na presença do Senhor. Você, mulher de Deus, vai orar pelo seu marido, vai interceder por ele, porque você é o intercessor que Deus colocou na vida dele para que ele consiga vencer as batalhas que vêm por diante. Você, filho, quando Deus for a prioridade da sua vida, você vai obedecer seus pais, você vai orar por eles, você vai se colocar à disposição, você vai ser uma bênção. E aí, então, você vai se levantar para sonhar. Você não vai se importar com quantas pessoas se levantaram contra você, quantas pessoas já se opuseram ao teu trabalho, quantas pessoas disseram que você não vale nada, que você é um fracasso, que você não tem chance, você não está nem aí, você vai abrir um poço. Você vai continuar usando seus dons e talentos para ser bênção no seu trabalho, para ser bênção onde Deus te colocar, para resplandecer a glória de Deus, para tirar água do fundo da terra, para abençoar todos que estiveram ao teu redor, para sustentar a tua família, para ofertar na igreja, para sustentar a igreja e abençoar missões, e para ser uma bênção nesse mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Pastor, mas mesmo encontrando com Deus, a gente é tão falho, pastor. A gente encontra com Deus e depois faz tudo errado, depois fica um tempo legal, depois faz tudo errado de novo. Como é que a gente tem condição de reordenar essas prioridades? É crendo naquela pessoa maravilhosa, irmão, que viveu o pior momento da sua vida, não o melhor, para que você pudesse viver o melhor. Preste bem atenção, Jesus sempre foi um com o Pai, mas quando ele está na cruz, Deus bota o véu e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E o rosto do Pai está coberto para ele. Ah, meu querido amigo e irmão, Deus só tirou o medo da sua vida, porque no Getsemani ele teve medo da ira de Deus. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto que se faça a tua vontade, não a minha. Jesus teve medo da ira de Deus, para que você não tivesse medo na sua vida, porque Deus te perdoou. Mas ele foi, irmão, considerado maldito pelo Pai. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Foi ferido por Deus e oprimido para que você recebesse as bênçãos de Deus na sua vida. Se você quer viver muitos melhores momentos na sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Creia que Deus fechou o véu para ele, que Deus, amado amigo e irmão, derramou sobre ele a sua ira, que Deus, amado amigo e irmão, não deu a ele a sua bênção, que ele foi amedrontado para que você tivesse paz, alegria, vida eterna e a bênção e o privilégio de conhecer a Deus. Se você está aqui nesta noite, amigo, e não tem Jesus, arrependa-se dos seus pecados hoje. Creia em Jesus. Diga a ele: Senhor, tu és o meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se você crer nele como único mediador entre Deus e os homens, você será salvo. Creia em Jesus. E você poderá viver a cada dia mais e mais o melhor momento da sua vida. Que Deus tire o véu diante de você. Que Deus tire o medo do seu coração. Que Deus derrame sobre você a sua bênção. Que a sua vida seja um altar. Que a sua casa seja edificada na palavra de Deus. Que você abra muitos poços. Que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar nessa hora. Vamos orar ao Senhor.